Servo Almeida, CNX, Flávio Avistano. Ô, Marinha Avistano. Missão do Baixar Travada, voo no 096. Pouso, vento 180 graus, 09. Gente, ele voa com 096. Pista pra olhar. O 096, solo 59, direito 21. Vou 096 de pronto. 096, está autorizado o táxi Alfa Juliette, posição 09. Alfa Juliette 09, eu não. 096. em funcionamento, 02043, posição 07. 2043, autorizado, chama para um táxi. Autorizado, chama um táxi, 2043. Autorizado o táxi Pátio 1, táxi Índia, considero no 0, chame torre 1895, registro altímetro no 0, no 6. 2043. 2043, estou autorizado, alinhare e decolar, vento 1 no 80 graus, 8 nós. Ali decola, 2043. Boa noite, Ascendente 0, boa noite, a sua identificação. Deixa eu ver a chegada mais para o nível de voo 050, ajuste de altímetro no 0 no 6. Galeão. Olá, 73, autorizado Galeão, nível 360, é coluna 0, curva direita, saída da EO, líder UME, meio pé November 857, monte. Controle Salvador, Ampera 120, decima 8, transponder, será o 5430. Autorizado Galeão, 360, decola 10, curva direita da EO, líder UME. Estou aqui no Denver 857, Mouse, controle 1208, transponder 430, voo 953. Boa 973, contagiamento está correto, estamos prontos para tiver ensinamento. Tomará. Sol no Sem Curso, abraço. Poderia confirmar a paz da autoridade? Sou autorizado Brasília, nível 360, decola pista 10, curva direita, saída Amorelefa, via piso 17. Após Formosa e após prossegue direto conforme a roda do plano de voo. Controle Salvador Opera 120-8, transponder 5403. Amorelefa, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo. Elefa, Eco, Lima, Eco, Foco, Alfa. Autorizado para Brasília, 360, fora da Romera, fora da direita, vai dar Porto, né? E a rota do plano, controle 1208, transponder 5403. 5403, transponder, treinamento por ponto de risco, chamando pronto para o táxi. Para o táxi, voo 1705 com 171 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia, alternando cabina. 1705, estou autorizado a táxi à Índia, ponto 010, chame torre 11895, agência 016, bom voo. Índia, Índia, ponto 010, torre 11895, agência 016, voo 1705, bom trabalho. Só siga. Tem uma informação de próxima mágica, você quer direto no TAP para passar mais longe? Autorizado, vai TAP. Muito obrigado, companheiro, direto no TAP. Siga. Poderia confirmar o pátio e pista que decola? Gente, o Esquilosca Bravo, autorizado Maceió, o nível 290, decola pista 17, a curva à esquerda na saída Pulca Caju, e a pista 17, Orago, e após prossegue direto. Controle Salvador Opera 120-8, aguardando o transponder. Gol 9043, graças. O 043 chama agora o centro de Recife, 1251, não tem. É, entendeu, 251, não é isso? 2043? Obrigado, boa noite. 705 autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 180 graus, 10 mais. Alinhar e decolar, 10, voo 705. Monólogo 1973, pronto para o estacionamento, posição 4. Monólogo 73, autorizado, chefe para o táxi. Autorizado, chefe para o táxi, 973. 310, está autorizado para o procedimento LF, 710, desça para 2, um pé, altímetro 10, no meio, reporte estabilizado. Confirmar, foi para o 6310 está autorizada para o procedimento LF, 710, desça para 2, um pé, altímetro 10, no meio, reporte estabilizado. Direção 2000, autorizado o XP, reportar a lista de 6310. Pode seguir direto do não, 705, decola os 25, controle 208. 208, boa. Oi, Salvador, boa noite, estou no 705, 1500. 705, boa noite, contato radar na decolagem, estou para o nível 360. Fatal 360, gol no 705, possibilidade de voar Leda? Está direto Leda. Direto Leda, no 705. Prossiga o Estrela Sabravo. Gente, o Estrela Sabravo, por conta disso, estou apenas aguardando o seu plano junto ao centro Recife. Logo 1973, pronto para o táxi com 121 na boa, 13h45, até na Campinas. 973 autorizado, envia constelão 0, chame torre 1895, registro 0,6. Índia 1895, a torre 1,096, gol 1973. São 3858, aguarda a cópia. Perdeu contato com o centro. Sabe quem é que dá bravo, vou no ideal de descida. 6795, controle Salvador. Sendo identificação, deixa eu ver a chegada a ponto para 4.000 pés, altímetro 1.0 no meio. 4.000 e a ponto 1.0 no meio, era 1.5, Salvador 275. Doutor. Gente, grande. Estabilizou no ILSX6, com o agora torre 118, decimal 95. Compreço com a torre 1895, com o XNR 63, com o Gol 1705, solicita desvio à direita para 220, aproximadamente, para prestar informações. Apesar de desvio para 220, abençoe quem for, quantas milhas? Oh, 20 milhas. Oi, boa noite, Xané 6310. Para o controle. Ok. Quer fazer o controle? Afirma, ah, está sim. Seja autorizado por uso, pistão no zero, vento 180 graus, 8 nós. O 973 decola aos 30, controle 208. Controle 208, uma boa noite, 1973. O 1973. O 1973, contato radar na decolagem, conforme voo 360, na saída da El. Saída da El, 360, 1973. Ativo, 9973, separar, Borelef, aguardando cópia. Ativo. 3858, pronto, cópia. Autorizado Fortaleza, nível 330, decola 1-0, curva esquerda, saindo a mão do Proti. Via piso Luma 9, após Bangu, Abucu, prossegue conforme a rota. Controle Salvador, Apera 120, decimal 8, transponder 5436. 3858, autorizado Fortaleza, 330, decola 19, Bangu, Abucu, coisa na frente. Decolada 10, curva esquerda, mão no Proti, transponder 3858, cotidiano está correto, pronto, pushback do momento. Chamar 3, 1, 0, solo 3, 3, direita, 1, 2, 1, 1, solo. Direita, 1, 2, 1, solo, chega 63, 1, 0. Goiânia, em torno para o táxi, 1, 2, 4, 3, 3. 255, 0, para táxi, em torre 1895, ajuste no 0, no 6. 2295, ajuste no 0, 1, no 6. 255, 0. Boa noite, Chanel 6310, vibrou? 6310, boa noite, estou autorizado o táxi Alfa, reportando de bilhete. De Alfa, reportando de bilhete, 6310. 9973, com a cópia? Sim. Estou autorizado com fins, viva 360, decola 10, curva à direita, saída árvore Elefant, via Pedro 21. Controlizado do Opera 120, decima 8, transponder 5433. Ao 973, está autorizado o pushback, finalmente chama para um táxi. Autorizado ingresso à direita na pista, reporte alinhado e pronto. O Esquiosca Bravo, aciona o transponder 5446 para o táxi da Colar, chama em torre agora 1895, ajustão 096. Poderia confirmar pessoas a bordo? Azul 2795, está autorizado a sinal do instrumento LSXF, chama 0, desce para 2, no 100, altímetro no 0, no 6, reposto estabilizado. Está livre da restrição vertical em selo. Certo, o Azul 2795 para 2000, está livre das restrições verticais, reportará estabilizado com 1016. O 1973, chama agora o centro de Recife, 125.1, alterne 133.2. 251, 33. 25, boa noite, 1973. Autorização Fortaleza. 096, autorizado Fortaleza, com nível 370, decola 10, curva à esquerda, saída Momo Fruti, via piso 19. Pós Bangu, Abucu, prossegue conforme a rota. Controle Salvador Opera 120, decima 8, transponder 5443. 3, 7, 0, capitado, 1, 2, 3, 2, 1, 9, 5, 4, 4, 3, 2, 1, 9, 6. O Chico Cabral autorizado o ingresso no 7, reporte alinhado e pronto. O Célio 2550, decola 37, controle 120, decimal 8. Controle 1208, 2550. Controle Salvador. Boa noite, eu posto aérea 2550. Aérea 2550, contato radar na decolagem, chuva via saída da árvore, transmissão elétrica para o mesmo voo 360. Arbor, eleva para o nível de voo 360-2550. Taxi via Apache 1, taxi India, ponte 0 no 0, chame torre 1895, ajuste altímetro no 0, 16. Gente, liberar, mantém a posição. Costa Bravo, livre a decolagem, pistão no 7, vento 180 graus, 129. Costa Bravo, decola os 4-1, tem condição de agora passar os 600 para gerenciar a curva, para a saída? Positivo, já entendi. Ok, então chama o controle 120 desse 18 iniciando a curva na saída. Já entendi, já entendi. Gente, o Sideral 9973, autorizado a Lema, tem 1-0. Nenhum aqui, Sideral. Para o meu uísque, Hotel Bravo. Constato o radar na decolagem, se você sair da PUC, transição Caju. Para o nível de voo 290. Caju, 290. Controle o Azul 2795, está estabilizado. Azul 2795, chama agora a torre, 118, decimal, 9. 1895, 2795, boa noite. 4 na rede, desvia direita, apoia 090 por aproximadamente 15 milhas. Para 3 no pé, altamente no 0 na rede. Acolhido apoia 42 na rede. Autorizado desvio, azul 4298, autorizado descida para 3 no pé, altímetro no 0 no meio. 3 no pé, com a média 3, o 4 no 0. Livre decolagem, vento 180 graus, 12 mais. Livre pouso, vento 180 graus, 129. Livre pouso, pista 10, azul 2795. Sideral decola os 46, 4208. 208, chefe. Boa noite, Sideral 9973, decolou essas coisas. Sideral 9973, boa noite, contato radar, decolagem, segunda vez, saída, arco, transmissão elétrica, 40 voo, 3 meses. Autoriza a presente para a Elefa. Está direto, Elefa, Sideral 9973. Aprovado, Elefa, Sideral. Espera 2550, chama agora o centro, Recife, 128.8, alterno 135.3. 2550. Boa noite, controle, 3305, informação Bravo. 3305, boa noite, acende a identificação dessa... Via chegada a Mário para o meio de voo 050, ajuste altímetro no 0 no meio. 10 no meio, descida para 050. A formação é próxima a Mário e Keita. Solicita vetores e aproximação pelo setor oeste. 05, confirma qual seria a proa ideal para evitar a formação pelo setor oeste? Proa 70. Pesado pro 070, desça para o nível 050, TAM 3305. Autorizado pro 070 e descida para o nível 050, TAM 3305. Obrigado. contato 298, velocidade do Arduino, tá presente? Autorizado direto do Duna, desça para 2 no pé, do quarto 298. Está autorizado a sinal de procedimento em letra 3.0, reporte estabilizado. Cliente 2 no pé, Duna autorizado, reporte estabilizado, do quarto 298. Alfa Romeo, Whisky, Oscar Bravo, chama agora o centro Recife, 125.45, alterne 126.85. 9973, chama agora o centro Recife, 128.8, oferta 135.3. 128.8.35? 135.3, alternada. 135.3, federal. Bom, 96, autorizado, seu prontário. 96. Azul 4298, chama agora a torre 118.95. Os últimos 5 torres, o azul 4298, grato. Salvador, azul 4298, passou do NAR. 64298, informa a vista no final do ano. Informa a vista, azul 4298. Oi, a formação está autorizada para o adresso do NAR. Desça para 2 mil pés, altimetro 1096, reporte estabilizado. 2 mil pés, 1096, após informações direto Duna, ou caso autorizado, intercepta o localizador nessa proa mesmo. Tá, intercepta o localizador nessa proa, tanto 3.0. Autorizado então, obrigado. Tanto 3.0. Paulo, voo 109 para o táxi, 144 a bordo, 140 a Natal. Visual com 1250 pés, azul 4298. Termo 021-1895, ajuste altímetro 0-16. Gente, Índia 1895, passou o fono 0-95.